Eu sou o James Winter e este é o primeiro Reflexões de Inverno, a sua pílula de reflexões sobre o mundo atribulado. O podcast Reflexões de Inverno foi criado como uma forma de te ajudar a pensar outras ideias. Semanalmente, eu estarei no seu feed, trazendo histórias, depoimentos, entrevistas e reflexões que, acima de tudo, te façam pensar. A ideia é essa mesmo, ser um episódio mais curto, que te deixa com a pulga atrás da orelha, ou quem sabe até te inspire. E é sobre inspiração que eu vou falar hoje. Eu comecei a ouvir podcast por volta de maio de 2014. É incrível ver quanto tempo se passou desde o primeiro episódio. E assim como muitos ouvintes, eu também comecei pelo Nerdcast. Passei por aqueles clichês mais comuns de ouvintes de podcast. Eu achava que apenas existia o Nerdcast e aquele era o formato. Me lembro bem como comecei a ouvir pelo YouTube um programa dele sobre Silvio Santos. Fiquei esperando o vídeo, mas não veio, até notar que se tratava apenas de um áudio. Mas foi necessário para me fisgar. Tem um ponto muito importante a se ressaltar. Eu sou de uma cidade do interior de Goiás, chamada Mineiros. Apenas 60 mil habitantes, conhecida por ser a cidade saúde, ser o Vale do Araguaia e também de ter uma alta quantidade de suicídio, mas isso eu falo em outro programa. Mineiros nunca foi conhecido por ser um polo tecnológico, muito menos um de rádio, por isso eu era um dos poucos que ouvia essa mídia na minha cidade. O que para mim, um sujeito meio introvertido, quase hipster, cairia perfeitamente, pois poderia continuar com os meus fones de ouvido, antigamente usados apenas para ouvir músicas de metal de gosto duvidoso, e ouvir o conteúdo que estava me acrescentando de alguma forma. Aliado a tudo isso, na época eu passava por um relacionamento difícil, então quanto mais eu me isolava, mais encontrava abrigo naquele pessoal que falava todo dia ao meu ouvido. Eles não sabiam quem eu era, mas eu sabia de tudo da vida deles. Após maratonar todos os episódios de Nerdcast, notei que alguns programas deles haviam convidados, e esses convidados indicavam outros podcasts. Então eu saí da bolha, conheci outros gostos, conheci gente nova. Conheci Braincast, depois Anticast, SciCast, 99 Vidas, é até que eu encontrei o Mamilos Podcast. Na época, apenas com 2 episódios publicados, e foi aí que eu descobri como aquelas pessoas que estão do outro lado apenas me passando informações podem mudar uma vida. E eu acho que foi aí que o famoso bichinho do podcast me mordeu. Eu já comecei alguns podcasts. Não fui tão à frente, porque algo me dizia que ainda não era a hora de começar, além de um curso de psicologia que tomava todo o meu tempo. Durante o inverno de 2018, eu comecei o Reflexões de Inverno, que por falta de tempo e de dinheiro, era disponibilizado apenas pelo WhatsApp, no meu grupo de amizades, o que tinha uma boa repercussão, mas ainda não era o público que eu almejava chegar. Culminamos agora, em 2019, um ano de luta, de mudanças, e eu acredito que eu possa ser mais uma das vozes que possa trazer pensamentos e ideias para uma vida atribulada. Só que agora, em todas as estações do ano. E eu convido você para vir comigo refletir juntos. Por hoje é só. Se você gostou, compartilhe para o seu amigo que se sente sozinho ouvindo podcast. E se você tem alguma crítica, sugestão ou proposta de pauta, é só me procurar nas redes sociais. Twitter e Instagram pode procurar como @JamesWinter com TH e no Facebook JamesWinter com TH da mesma forma. Até mais, e esse foi mais um Reflexões de Inverno.